3153, a linha decola, fechando 0130 graus, 59. Linha decola 3859, está autorizada a aproximação ILS. Unidade ILS, 3859. Salvador, bom dia, 3199, tem informação Salvador, bom dia, aqui o Azul Alfa, Yankee Romeo. Alfa, Yankee Romeo, bom dia, prossiga. O Alfa, Yankee Romeo está no pátio 3, pede autorização de reboque para o pátio principal. Vai para a posição de número 8, infra-aero ciente. Está autorizado até a saída do pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa, Yankee Romeo, reportará. Estou em Salvador, Montreal, 3859, está a uma milha de externo no Ilha Serra, 3-10. Baixou, travou? Firmo. 130 com 7, milha 14, livre pouso no zero. Pouso autorizado, 3259. 3153-198, boa viagem. Bom dia, 33. Controle Salvador, 3153, decolado, lá, escuta. Então, 3153, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato, radar. Autorizaria voar da EL 3153, está presente? Livre. Graças a EL. Salvo, bom dia, 3179, protocópia? Está autorizado para Guarulhos 380 pela Upper Whisky 50. Decola da 10, saída da EL, Leda, EUS. Após decolagem, curva, correção, da EL, Leda, PDEV. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5576 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Usado Guarulhos no 380 pela Upper Whisky 50, saída da EL Leda, PDEV. Decolagem com curva à direita, transponder 5576, controle 19-8, da 3179. Planejamento correto, pronto, push? Ainda não, deixa um pouquinho para push. Entendi. Falou Salvador, tá? 3859 na Alfa. 3859, prossegue de Alfa Juliette para o 07. Alfa Juliette para o gate 07, tá? 3859. Suba restrito ao nível 300, chame Recife agora 1260. Mantivo restrito ao 300, 300, vai chamar restrito agora 260, muito grato, bom. Boa. Sali, o azul Alfa Yankee Romeo pronto para ingressar no pátio principal. Está autorizado até o Finger 08, Alfa Yankee Romeo. Alfa Yankee Romeo, obrigado. Salvador, o passarelo 2223, sempre dá informação aqui. Passarelo 2223 é o controle Salvador, via chegada bom, que desça para 2.000 pés, ajustado no 094. Bom dia, via chegada bom, que desça para 2.000 pés, com ajuste no 094. Passarelo 2223. Azul, Alfa Yankee Romeo, informa o térmico do Roblox, obrigado e um bom dia. Bom dia, Yankee Romeo. Azul 9136, controle, meu cordial, via chegada à malha, desça para 2000, ajuste no 094, número 2 para povo. 2000, via Salvador, no 3179, está no box 1, pronto para puxar. Autorizado, puxa estacionamento, chama TAC, 1-0 American 980, Escort identically into 8000 both arrival runway 10, altimeter 1014. American 980 down to 8000, 1014. American 980, flight direct to Bonfire, Bravo Oscar, November Fox, descending into 8000. American 980, direct to Bonfire. O 9136, reduz agora para 2109. 2109. passarela 2223, livre aproximação ILS. Livre aproximação ILS, passarela 2223. Azul 9136, descida para 2000, livre LS. 2000, sou localizador, passaredo 2223, controle. Presidente, checa o trem, chame a torre, a 1-1-8, meia dúzia. Checará o trem, torre 1-8, passaredo 2223, bom dia. Boa. Torre Salvador, passaredo 2223. 2223, reporte baixar travado, 1-4-0, grau 4-9. 140 com 04, informará que pouso baixo travado já no ILS, passarei 2223. Passaram o marcador externo, controle de pouso baixo travado, passaredo 2223, torre. 2223, livre pouso, pista 90, 140 graus, 612, ajuste 9014. 140 com 06, livre pouso 90, ajuste 9014, passaredo 2223. Gelf no ponto de espera, torre 186, altímetro 1014, tem bom voo. Graças a Alfa no ponto de espera 286, 1014, usando 3179. Paciente, prossiga visual via corredores, operação em Salvador, visual, pista 10, ajuste 104. American Niner 80, 40 miles north, clean to 5000. American 9R80, descending now to 5000. Azul 9136, passado 1, localizador em aproximação, redução em cheque para pouso, torre 1186. 1186, bom dia. Boa. Bom dia, Azul 9136. Roger. Salvador, bom dia, azul 936. Avião 136, continua a aproximação, aguarda autorização, ajuste no 04. Foi o 3179 no ponto de espera.